Hoje quem me ver assim, maltrapilho embriagado, nem sequer pode supor que fui gente no passado. Vivo agora pelas ruas, durmo em banco de jardim, só encontro leve vivo no balcão de um botequim. Eu vivo assim cantando, muito embora tenha fome. Eu procuro na bebida esquecer meu próprio nome, e a ninguém posso dizer, sou fulano ou cicrano, pois já fui classificado como um farrapo humano. Hoje quem me ver assim, maltrapilho embriagado, nem sequer pode supor que fui gente no passado. Vivo agora pelas ruas, durmo em banco de jardim, só encontro leve vivo no balcão de um botequim. Eu vivo assim cantando, muito embora tenha fome. Eu procuro na bebida esquecer meu próprio nome, e a ninguém posso dizer, sou fulano mocicrano, ou já fui classificado como um farrapo humano.